Quando ela quiser, vem para ela quando que é melhor. Se ela quiser tomar um café gostoso de manhã, aí eu fiz de meia hora com ela sozinho. Tá bom. Depois entra a tropa. Tá bom, então. Tá bom? Combinado.